O rap tá no ar, o rap tá no ar. Periferia, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Da favela, eu tenho dom, sei que bom. Bom malandro, não se entrega, né, maloca? Eu sou mais um, bum, é dum, dum. Pros canalha que atrás do lado é que tu senta o sul só. Castelhano, dos pivete de porete. Ladrão, né, se tu sente a vinhozinha, não se mete. Cada um na sua função. Dos bandidinhos de bandida, bandidão, ó. Deixo etuar, tem liberdade no mundão. Já cumpriu a sua pena, olha ali os meus irmãos na esquina. Meu nome ali não tá na lista, na mira dos polícia. Hasta la vista, é bom não vacilar. A favela é o lugar, com humildade pra colar. Tamo aí, vamos suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. Eu peço ao meu senhor que alivie a nossa dor. Todo dia tem velório, sempre de mais um amigo. Também já fui criança e não perdi minha esperança. Do que adianta, a morte sempre nos alcança. Acreditei na minha fé, por isso hoje estou de pé. Caneta e pensamento, a luta contra Lucifer. Vejo na favela o desemprego tomou conta. Vejo o desespero no Brasil de ponta a ponta. A favor do bem, vingadores vai além. De a pé, de bicicleta, de baú, então no trem. Passando a mensagem positiva onde for. Cantamos pelo amor, cantamos pelo amor. Não entendi nada disso, dá licença, faz favor. Pros ao redor, respeitei, considerou. Pra buchicho de marica, é só pipoco. Escuta a voz do louco, vingando o morro. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai suar, vai suar, vai suar. O rap tá no ar, vingadores tá no ar. Planadina vai zoar, os maloqueiros vão gritar. Ho, seja feliz, minha mãe sempre me diz. Dona Zefa sempre quis, o careca é que feliz. Sobrevivendo aos testes, talvez nunca esquece. Minha mãe, dona Cremilda, seu amor me fortalece. 97, talvez nunca esquece. Meu irmão assassinado com apenas 17. Pode crer, mas não dá nada, eu tô soltão, mas no mundão. Junto aqui com meus irmãos, pregando a união. Assim que prevalece, respeita quem merece. Eu vim foi pra vingar, pode crer, não se esquece. O rap tá no ar, vingadores tá no ar. Periferia vai zoar, vingadores vai zoar. Vitória um dia vai chegar, pode crer, Deus quer. Só basta acreditar, pode crer na fé. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar. O rap tá no ar, tá no ar, tá no ar. Periferia vai zoar, vai zoar, vai zoar.